47-1-1, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 3325. 1251, 13325, muito obrigado, patronal 471. Voo no 612, nessa proa, intercepto localizador, desça para 2 mil pés. Tráfego da companhia está 9 milhas à sua direita. Ok, então mesmo que quer 2 mil nessa proa, intercepta, está reduzindo então no 612. Mantenha a posição. Adoro no 612. Agora transferência de comunicações, gol no 612, reduzindo para aproximação. O tráfego está com grau de 160 nós. Ok, reduzindo o no 612. Passado sideral 9970, chegada a Mari, desça para o nível 050, acione a identificação. Autorizado a Proditap para a chegada Mari. Afirmativo, da Proditap para a chegada Mari no general. Voo 1601, estabilizado, Campo à Vista. Emitou em Salvador, 18-6, voo 1601, composto. 18-6, obrigado. Gentileza, táxi do EB 5729, 120, POB 310, alterna Guarulhos. Autorizado via Índia e Alfa e no ponto de espera do Samaratorno no 86 WebJet 5729. Índia Alfa 86, obrigado, boa sorte. Obrigada. O 755 autorizado decolar, 120 graus, 190 nós. Levanta 925, tá, Índia. Torre Gol 1601, passando externo, baixado e travado, Campo Vista. Aguarda autorização de pouso, cheque baixado e travado. Ponto de espera. Batendo. Oxané 6321, chame Recife agora, frequência 1288 e a perna 1260. Pode Recife 288260, obrigado. Gol no 1102, passa na Duna, torre 186, tomou posto. 186, boa. Solo trip 5415 para o táxi com 66 a bordo, 3:50 alternando Vitória. Vai seguir o TAM via Pátio Índia e Alfa no ponto de espera de Maratona 86. Pátio via Índia e Alfa, 5495, obrigado. Baixado e travado, livre pouso 1-0, gol 1601. Gol no 925, decolou os 3-1, chame o controle, boa tarde. Camará, boa. 925. 209, acho que não é 6143. 612, duas milhas para o Índia Serra, já abaixo travado. Boa tarde, aguarda autorização de pouso. N. O contato radar de decolagem, vou para o nível 360. 360, 925. Minha posição 111 para o prospecto de tsunami. 956, 111 irá aguardar. Vamos aguardar. 856. e atingir e manter uma centena restrita. Estamos aguardando o TAM, a sua retaguarda, a liberar o setor, ok? Pode coordenar com sua equipe, tem livre posicionamento no Uno no Samitaco. Ok, autorizado. Posicionamento encontrando o TAC. 852, não observando. 1856, observando o TAM. 601 no Solos 32, liga à direita, Solos 219. 219, liga, transmitente. O 1925 dá presente, foi direto ao FIT. O FIT, 925. Firmam. Trip 5219 dá presente, foi conquista. Plano conquista, 5219. E livre ascensão para o 200-5219. Livre ascensão, ciente. Processo para pouso? Mais um. Teste ponto seguro. Amplitude 1.6, após conforme a rota do plano. Decola 120, curva à direita, saída da El. Leda, após Leda, voa Bidev. O controle opera 19, decimal 35, aciona. 5177 no transponder, corteja. Sente autorizado, Galeão, nível 360, 50, Bidev, November 87, ponto seguro. Amplitude 1.6, após rota do plano. Decola da 120, curva à direita. Da EL, Leda, Bidev, 935, Pelo Zulu, não há tráfego conhecido nesse setor, frequência livre e chama para o regresso. Com 79 a bordo, 4:50, está na convite. Só na copia alternativa. Confia. Copiado, então vai prosseguir o táxi até o través do 06, ok? É através do 06, 3567. É através do 06, 3567. 1601, livrou? 601, o táxi então lento e reporta antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, bom, no 601. Autorizado, a linha de manter. A linha de manter, gol no 755. Torre, boa tarde, web 5729, ponto espera pro. Mantém o ponto de espera, web 5729. Mantém. Fase 206, ponto 3 para o pulo. 06 irá aguardar no 03. Aguarda. 3 fases. No Solos 35, libere a direita, Solo 1219, gol no 612. Direita 219, 612. Salvador, boa tarde, o gol no 6 ou no 2? 737. 2 mil pés do chão, 6143. E 56, no 1-1, prossiga. Mais do 612, está abrindo 567. Copiado, então, mantenha a posição aguardando. Salvador, boa tarde, o gol no 6 ou no 2? No 6 ou no 2, boa tarde, aguarde. O gol no 601, no 601 irá ingressar via Juliette para o 05. Ingressa Juliette 05, o gol no 601 não vai utilizar. Doutor 3567, após o parqueamento do banho da Gol para o 05, o senhor prossegue então via Pátio, Indy Alfa, no posto espera o somatório no 86. Afirmativa, após a parada do gol no 5, prossegue. Obrigado, chamador 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Voo 1925, chame Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, 925, obrigado, boa noite. Boa noite. Autorizado para o Adileda. Solicito nível 400. Suba para o 360, aguarde a autorização do 400. Cola, gol no meio, no 2. Piano, gol no meio, no 2, mantenha a posição antes das Juliette. Aguardando para prosseguir até o 02. Mantenha-se na Juliette, aguardando para o 02, no meio, no 2. Xaname 143, reduza para 170 nós. Está autorizado a final de leste e vai seguir tráfego informado, meia dúzia de milhas. Reduzindo 70 nós, Xaname 143. Resultado, Xaname 170. Salvador, muito boa tarde, esse é o Sideral 9970. Estamos próximo ao localizador, próximo ao estéreo. Sideral 9970, ciente, chame final normal. No 273, da Gol, identifique, chegando ao Bonf, desça para 4 mil pés, do ajuste padrão. 4 mil, ajuste padrão, 1-2-7-2-7-3. Gol 1-755, centro autorizou o final 402. Autorizado 400, gol 1-755. Só confirmando, não está restrito mais o 360, o 400 no gol no 755. Temos, está livre a ascensão para o 400. Certo. Sinal 5, meu número 4 para decolar. Mantenha a posição onde se encontra agora. Instruções para prosseguir. Paulo, aqui é o 4206, teria me chamado para passar os passageiros aqui? Assim que o Boeing da Gol parquear a sua direita no portão 2, está autorizado o 4206 para questionar. Após o Boeing, então inicia o 4206. Oxa, né? 6143, chame torre 186 até o meu posto. 18,6, obrigado. Zero. 4206, solo voltando. 4206? Afirmativo, devido ao táxi alfa interditada, então só há um caminho para que as aeronaves saiam e ingressem no pátio. Saiam do pátio e ingressem no pátio. Então isso dificulta um pouquinho e acaba atrapalhando iniciar o pushback, sim. Então tá gente, aqui de baixo para passar aqui. Ele tem uma coisa tensa, retaguarda, então no momento agora é impossível que você feita o push. Por isso agora, são instantes, por gentileza. Então tá ciente, após o passagem do Boeing da Gol, na inicial, conforme o destino do 4206. Condição de decolar de imediato. Ciente, após a passagem do 37 da Sideral, autorizada a linha e manter. 643, chame passando Simbra. Marco 0643. Opções de empregar velocidade de aproximação final ou chame 6143? Mais um demais um pouquinho. No 2, agiliza até o portão 2, por gentileza. Agilizando até o portão 2, no meio no 2. 9970, no solo 43, libere a direita, solo 1219. 219, obrigado. TAN 3145, pista livre, autorizado decolar, 120 graus, 089. Cliente, livre decolagem, 3145. Bruno 856, após a companhia, prossegue. Via Juliette, até o ponto de espera lá, 2862-2013. Gol no 273, livre ILS, desça para 12.000 pés, informe na final o ajuste padrão. 2.000 pés, informar final, ajuste padrão, ILS 10, gol no 273. Prosseguindo para o ponto de espera. Porém, com a equipe de solo, pode mesmo passar da guarda, está autorizado para feedback só. Baixado travado, curta final, Xenai 6143. Gente, autorizado pouso, 130 graus, 099. Tive pouso, Xenai 6143. Aguarde, ó. Mãe da Gol, após o mesmo autorizado, tipo é que você não. Ah, tá, gente. Então tem outro gol, né? Tem outro gol. Tem outro. O que outro? Tem que alinhar e manter. Afirmativa, alinha e mantém, tem 4 no 5. Visando 45, boa, contato do radar, sobre para o 380, atualizado Leda. 380, direto Leda, 3145. Poxa, na M143, no solo 45, livre à direita, chame o solo 1219. Ok, direita, 219, chame o 143. Autorizado decolar, 120 graus, 099. Iniciado, 5495. 6143, livro no segundo. Oxi, 6143, boa tarde, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, oxi, 6143. Uno, alterna 3325. 25, 3325, obrigado, boa tarde. estacionamento no gate 4 Abjet, 672-0. Número 2 no setor, aguarda autorização. Aguardando, 2-0. Tá, 3145, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, tá 3567. 5, decolou na sua escuta. Boa noite, 5415, contato radar. Suba para o nível 160. Você tem condição de voar direto coral? Afirmativo, direto coral. Mete. Para o táxi 4206, nós temos 87 a bordo, tramia para 320, Terra Maceió. 4206 segue o voo à sua frente, no ponto de espera 1820, 2023, Monroe. Ponto de espera 23. Ponto de espera 1806. 1806. Próximo a Juliette, o Xanete é 143. Da ONU 43, ingresso a Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, o Xanete é 143. Agora, autorizado o feedback acionado. A Avianca acabou de passar a sua retaguarda. Autorizado, 145, chame Recife na frequência 1251 e alternado 3325. Autorizado, decolar, 130 graus, 089. Decolar, está 3567. Salvador, boa tarde, é o da 3897. 7, boa tarde, pronto 4 Guarulhos? Pronto para chegar. 340 nível, aeroveio para 50, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, lida após lida BDEV, controle 199 decimal 35, transponda 5404. Boa tarde, aguarde autorização para o ingresso e decolagem. Sim, de madrugada. 167. 3567, contato radar, vou para o nível 380, saída Gol. 380 Gol, 82 agora, 1330, com 20. 3720, via Índia, no ponto de espera 18 meses, 1013, bom voo. Via Índia, obrigado, por tempo. Gol 1273, chamitou em Salvador, 18-6, até o meu posto. TAM 3567, está presente, curva direita, proa de Orfito. Direita Orfito, 3567. Não baixada, aguardando. Final normal. Chamada final normal, gol 1273. Dia do gol 5-5, chame o controle, gol no 856. Controle, gol 856-1935. Gol no 273, cheque o trem, autorizado pouso, 120 graus, 089. Baixada travada ali do pouso, 1273. Gol 1856, contato radar, subiu para o 390, saída Pucallpa.